que calor, ai que calor. Hélène Correia, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle émission du Téléphone Sonne, un peu en retard ce matin, mais en tout cas une nouvelle émission du Téléphone Sonne. Il est tout juste 11h sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Vous pouvez m'appeler, vous savez quel est le principe de cette émission, 02 38 43 48 00 pour faire toutes vos dédicaces. Allez, on se réveille, il fait beau, il y a du soleil, pas très chaud, mais en tout cas, c'est les normes de température en cette période. Profitons de ce soleil, profitons de ce dimanche pour se reposer, pour se détendre, passer un moment en famille, avec des amis, enfin bon, écouter de la musique, écouter Radio Arc-en-Ciel tout simplement. Continuer avec une artiste portugaise après Hélène Correia. On continue avec Ana Melo avec un ancien titre qui s'intitule Eu Sou Latina. Faz crescer a tentação.

cochon et loup. Eu quero ternura, loucura, aventura.

meu dia chegar e o destino aconteceu. Eu quero bailar, quero te sentir, eu quero estar coladinho a ti. Suor e calor, chão e sedução. Teu corpo no meu, assim é demais. Na cama, no chão, pra mim tanto faz. Eu quero viver esta louca paixão. Quero te abraçar, quero te beijar, quero ser feliz contigo, assim a vida inteira. Vem, vamos bailar, quero te amar, sempre junto a mim, sou o teu amor, tua companheira. Quero te abraçar, quero te beijar, quero ser feliz contigo, assim a vida inteira. Sou o teu amor, tua companheira. Quero te abraçar, quero te Canção. Classic. Deixa acordar-te agora, pois tu estás a passado. Nós sempre soubemos que tu tens o teu man e eu tenho a minha lei. Estava claro que esse nosso caso era passageiro, e agora vens armar em vítima, dizendo que eu te amei. Mas enxuga as tuas lágrimas, pois eu nunca te menti. Sempre soubeste que o plano entre nós era só uma curtição, e era proibido amar ou falar de paixão. O plano entre nós era uma noite e nada mais. Agora não me venhas dizer-me que eu te usei. Nenhum de nós dois é criança, pois nós sabíamos bem o que estávamos a fazer. E olha, ninguém obrigou ninguém, não. Mas se vês cá dizer-me que o que usei, então pensaste também. Fica calma, eu acho melhor acabarmos bem. Pois eu descobri que eu tenho um grande amor, e eu vou aprender a lhe dar valor. Eu, o plano entre nós era só uma curtição, e era proibido amar ou falar de paixão. O plano entre nós era uma noite e nada mais. Agora não me venhas dizer-me que eu te usei. É que depois do prazer só resta a culpa. Eu tô cansado de pedir amor, desculpa. Eu quero ser um homem que sabe dar amor. Ela merece ter um amor fiel. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Calinette Nettoyage, 117 route nationale, 45 140 Ingré, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans.

feito bilateral. Depois no segundo encontro vem o toque de cristais. No terceiro estavas louco e a pouco e pouco já querias mais. Eu disse relax, relax, não é tudo de uma vez. Relax, relax, até passares o nível. Vamos lá com calma, bem devagarinho. Não penses logo naquilo. Toca-me na alma, prepara o caminho. Não penses logo naquilo, boy. Calma, relax yourself, don't think about that. Não penses logo naquilo, boy. Don't think about that, relax yourself. Não penses logo naquilo, no, no. Take it easy, take it easy. Coração tá tranquilo. Logo naquilo, boy. Não penses logo naquilo, boy. Não penses logo, não penses logo naquilo. Gosto do jeito que você me atua. Me faz parar no tempo. O tempo não avança, também não recua. Tu me congelas completamente. Meu sangue fica sólido. Tu me faz toda com o teu jeito. Meu rosto fica pálido. Tudo que fazes em mim me deixa esquisita como uma tonta. Tens o poder de aquecer meu corpo. Brota fogo por fora. Quando me aqueces com os teus beijos, mundo dá duas voltas. Acende a chama de mil perguntas que eu não sei dar resposta. Você abana minha postura, você me leva pras alturas. Você me deixa tão louca e tonta, você me dissimula. Você abana minha postura, você me leva pras alturas. Você me deixa tão louca e tonta, você me dissimula. Baixinho no ouvido que eu me derreto toda. Você tem tudo que um homem tem para ser meu marido. Como você não há mais ninguém que me traz tão largado. Tudo que fazes em mim me deixa esquisita como uma tonta. Tens o poder de aquecer meu corpo, brotar fogo por fora. Quando me aqueces com os teus beijos, mundo dá duas voltas. Acende a chama de mil perguntas que eu não sei dar resposta. Na minha postura, você me leva pras alturas. Você me deixa tão louca, tonta, você me dissimula. Você abana minha postura, você me leva pras alturas. Você me deixa tão louca, tonta, você me dissimula. Você abana minha postura, você me leva pras alturas. Você me deixa tão louca, tonta, você me dissimula. Você abana minha postura, você me leva pras alturas. Você me deixa tão louca, tão tonta, você me dissimula. Você abana minha postura, você me leva pras alturas. Você me deixa tão louca e tonta, você me dissimula. Você me dissimula. Você me dissimula. Você abana minha postura, você me leva pras alturas. Você me deixa tão louca e tonta, você me dissimula. Você Riscadas no chão, são penas e penas que guardo só para ti. Essa batida do meu coração. Diz-me o que é que eu faço sem o teu abraço. Falta mais uma dança para nos dar esperança. Vira Márcia, volta aqui, volta aqui, gira Márcia, volta para mim, roda Márcia até ao fim. E aumenta pavor o que ainda não é ver. Já dizia Caetano e eu vejo meus fãs em ser assim, só mais um sopro, volta pra mim. Toda alegria é assim.